Aí, rapaziada, sinceramente, de coração, tá ligado? Vocês estão de parabéns, tá ligado? Porque aqui eu tô vendo que é tudo gente da gente, sem pagar simpatia, tá ligado? Que eu não preciso ficar pagando simpatia. Tô vendo aqui que tem um monte de gente igual a mim, tá ligado? Uns de pele mais escura, outros de pele clara, mas viemos do mesmo lugar, chamado periferia, tá ligado? Essa é a questão, tá ligado? Aí, vocês devem estar sabendo que o 509E tá passando por uma crise, tá ligado? Eu queria esclarecer isso aí com vocês, mas faz apenas 2 dias eu falei com o Dexter, tá ligado? E a gente continua a mesma fita, tá ligado? Infelizmente, o 509E deu essa parada aí, mas acredito que o 509E nunca vai morrer, tá ligado? Porque o 509E veio do sofrimento, tá ligado? Nasceu num lugar cabuloso que vocês devem conhecer. Vocês devem ter parentes próximos, ou amigo, ou primo, enfim. Então vocês sabem da linguagem que eu tô falando. Isso é questão do tempo, tá ligado? O parceiro tá lá dentro, lá. A gente fez o possível, tá ligado? Pra tirá-lo. Mas hoje o Dexter tá com 42 anos de cadeia, tá ligado? A situação não tá nada fácil. E vocês sabem muito bem que o sistema não tem pretensão de ajudar nem preto nem pobre, tá ligado? E é desse jeito, o Dexter é apenas mais um de vários revolucionários, assim como Jesus Cristo, Malcolm X, Martin Luther King, tá ligado? Que tá lá atrás das grades lá. E é o seguinte, tem todo o potencial e os caras não estão olhando para esse lado. Mas a guerra existe, o medo não, assim o Dexter diz. E é o seguinte, vou apresentar aqui para vocês aqui os parceiros que estão representando no rap nacional. Aí, chega aí, vagabundo. Vou deixar eles trocarem ideia, tá ligado? Esse é o função. Faz favor, Bad. Demorou, quando chega. Quiser. DJ Lorde, com vocês, de função!